Seção 163 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. A praça estava cheia. O condenado transpunha nobremente o cadafalso. Puro de crime, isento de pecado, vítima augusta de indelével falso. E na atitude do crucificado, o olhar azul pregado na amplidão, pude rever naquele desgraçado o drama lutuoso da paixão. Quando do algoz cruento o braço alçado se dispunha a vibrar sem compaixão o golpe na cabeça do culpado, ele, o algoz, o criminoso então, caiu na praça como fulminado a soluçar perdão, perdão, perdão. Fim do poema.